Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está entrando na Sala de Vigilância. Quadrinhos, cinema, séries de TV e tudo mais. A vigília não para. E não, você não está no canal errado. Nós realmente mudamos. Agora, o Torre de Vigilância é passado e o podcast da Vigília passou a ser o Sala de Vigilância. E hoje o assunto é... Pode colocar, editora, pode colocar a música do Love Songs, porque hoje o assunto é romântico. Love songs are bad again. E para começar, eu vou apresentar a mesa que me acompanha. A jornalista e redatora da Vigília, Thay Hesler. Oi, gente, eu sou a Thay. E também ela, a nossa videomaker da Vigília, Bruna Monteiro. Oi, gente, tô aqui hoje só pelo amor, vamos falar de amor e também vamos tretar um pouquinho com alguns casais aí, né? E por último, eu, Bruna Pacheco, âncora desse podcast, e afirmo, nem sempre o amor está no ar. Lembrando, Bruli, que nossos contatos são... Twitter e Instagram, @VigiliaNerd, YouTube, Vigília Nerd, e facebook.com/VigiliaNerd. O Sala de Vigilância pode ser ouvido no seu app ou streaming de preferência. Procure por Vigília Nerd ou Sala de Vigilância. E lembramos também que estamos no Apoia-se. Além de espalhar a palavra da Vigília para os seus amigos, você também pode ajudar nosso canal, site, podcast, com a nossa campanha permanente. Acesse apoia.se/VigiliaNerd. Recompensas, sorteios, grupo exclusivo e muito mais. E Bruna, uma das recompensas é ter seu nome lido neste podcast. Então vamos a eles. Carlos Monteiro, Patrick Miller, Ederson Nunes, Paulo Francisco, Fabiano Prost, Robert Zanotto Guerra, Camila Hoffman, Leonardo Diego Pacheco, Jéssica Caminha Coferri e Liane Mosman. Um agradecimento aos nossos primeiros apoiadores. Vocês são totalmente excelentes. E era isso, aumenta a vinheta e vamos lá falar sobre o Dia dos Namorados. Star shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Para começar esse bloco, eu quero explicar um pouquinho como é que vai ser a sequência. A gente vai falar de casais que a gente ama, de casais que a gente odeia e de casais que a gente shippa demais, mas que nem sempre viraram realidade. E a gente vai começar falando de coisa boa, a gente vai começar a falar dos casais que arrebataram nossos corações nas séries e filmes. Bruna, quer falar o teu primeiro casal especial? Então, pra começar, eu trouxe um casal maravilhoso, um exemplo magnífico de casal que dá certo, casal que conversa, que é a Beth Randall, de This Is Us. Acho que é muito importante a gente ter, assim... ver na TV casais saudáveis, né? Eles têm uma família linda, eles conversam, eles entram em acordo sobre a criação dos filhos, sobre as questões de trabalho. Eles discutem, eles têm problemas. Até na série, às vezes, parece que vai dar algum problema. A gente, por algum momento ali na segunda temporada, sem grandes spoilers, mas parece que eles vão se separar. Mas não, eles conseguem superar as coisas juntos porque eles se amam e eles conversam. Então, acho que primeiro é a Beth Randall. O que tu acha, Bruna? Eu gosto muito desse casal, porque a gente vê muito apoio entre eles, assim. E eu acho que num relacionamento o companheirismo é um dos pilares, eu acho, talvez a coisa mais importante, assim. E eles são super companheiros, seja na história de decidir uma adoção, seja a Beth aceitar que o irmão dele more lá um tempo, o pai dele biológico more lá um tempo. E as coisas são muito acertadas e muito conversadas entre eles, assim. E eles são muito companheiros, eles pegam junto até com as ideias mais malucas do Randall de comprar um... Isso é spoiler também, de comprar um prédio ou do surto que ele teve. E ela sempre esteve do lado dele, ela nunca pensou... Assim, dá pra ver que eles até entram em crise, mas ela não fala assim que... Ela vai largar ele, ela vai se separar e tal, porque ela, nos piores momentos, ela esteve do lado dele. Eu acho que isso é muito importante no relacionamento. Com certeza, e eu acho que eles passaram por muita coisa, eles já têm um casamento de 20 anos, a gente, pro flashback, a gente descobre como eles se conheceram, como eles começaram a namorar, quando eles casaram, e eles tiveram vários obstáculos, né, mas eles foram persistindo juntos, eles escolheram aquele relacionamento, eles escolheram aquilo ali e fizeram dar certo. Eu acho que isso é muito importante, e de novo, assim, né, acho que é importante a gente ver isso na TV, a gente ter esses bons exemplos, assim, né, pra nossa vida, porque parece às vezes que na TV é só casal de treta e um engana o outro, não há essa construção, assim, e, quer dizer, há, mas bem pouco, assim, eu acho que eles são um bom exemplo disso. E Thay, qual é o casal que tu trouxe pra gente? Então, eu trouxe um casal super clássico, né, que é o tio Phil e a Vivian, de Um Maluco no Pedaço, que eles são muito fofos e a gente fica acompanhando todo o desenvolvimento deles através das temporadas de Um Maluco no Pedaço, mesmo que mude a tia Vivian, tá ligado? Tipo, continua sendo fofo, eles são esse casal que ainda sai, que ainda, tipo, tem essa animação entre eles, eles apontam o que tá certo, o que tá errado. E se for pensar no tempo em que isso aconteceu, sabe, ele fica melhor ainda, tipo, faz mó tempo, eles são um casal de negros, super bem sucedido, sabe, morando em Beverly Hills, eles tinham tudo pra ser um estereótipo ruim, e eles são um ótimo estereótipo, sabe. É, e o engraçado que o Randall e a Beth também, né? Total. Eu ia até comentar que nem o tio Phil e a tia Vivian, a gente consegue também ver por flashbacks, e até um episódio em que eles voltam pra cidade deles lá, que eles também, eles não tinham nada e eles construíram a vida, essa vida boa deles juntos, né? Foi uma caminhada juntos de que eles serem bem-sucedidos tem a ver, financeiramente, também tem a ver com o sucesso deles como casal, né? Uma coisa reflete a outra, essa parceria de todos os dias, né? Um ali estando do lado do outro, apoiando em casa, apoiando no trabalho, que refletiu nessas vidas boas que esses dois casais têm, né? E o tio Phil e a tia Vivian, acho que também, nossa, foi muito, muito bom ter trazido esse exemplo aqui, porque a gente cresceu vendo eles, né? Eles são excelentes. O tio Phil depois virou quase que um pai pro Will, né? A gente tem todo aquele episódio super marcante que o pai do Will volta e a gente vê que realmente a figura paterna da vida do Will foi o tio Phil, assim, e tudo isso por causa que a tia Vivian é que é de verdade a tia, né, de sangue do Will ali, mas que eles acolheram ele como uma família, né. Um outro casal que eu queria trazer aqui é a Amy e o Peralta de Brooklyn Nine-Nine, porque o casal de policiais, de detetives, eles também tem essa questão muito do apoio e do... E eu acho eles muito divertidos, assim, eles são super diferentes, a Amy tem aquele jeito dela de querer estudar e não sei o quê, e ser super aplicada, e o Peralta já leva a vida do jeito dele, mas eles como casal funcionam muito, eles se complementam. E é um casal que a gente se diverte muito, que a gente gosta de ver na tela, porque não tem aquela masculinidade tóxica, tipo... A Amy, ela tá numa posição acima do Peralta e em nenhum momento ele se sente oprimido por isso, pelo menos não parece, assim, eu acho isso muito bacana. É, ele tá sempre apoiando nela, né, ele apoiou ela, todo aquele episódio em que ela tá nervosa pela questão de fazer o exame de sargento, muito desse nervosismo dela tinha a ver com que as coisas no relacionamento deles ia mudar, e pra ele isso não fez diferença, ele fez de tudo pra que ela estivesse feliz com o trabalho dela. E eles conseguiram também construir esse relacionamento de estar trabalhando juntos e também namorar, né? E eles superaram esses obstáculos. E por mais que seja uma série de comédia, eu acho que ela traz várias. A gente já falou, a gente tá sempre falando sobre Brooklyn Nine-Nine, né? Sempre, sim, exaltando essa série, mas eles construíram também muitas coisas. A gente tem muita realidade na série, pautas importantes. A Amy todos os dias parece que ensina uma coisa nova pro Peralta, ele quer ouvir ela, ele quer falar, ele quer ouvir o que ela tem a dizer sobre feminismo, sobre as pautas que são importantes para ela, né? Eu acho isso muito importante. Eu queria já trazer meu outro casal que entra super direto com a mesma linha de romance legal, sabe? que é muito mais otaku, que é o Takeo Yarinko, de Ore Monogatari, que é um anime muito fofo e que vai contra, na realidade, é diferente de todo o anime que normalmente sai, sabe? Tipo, ele é um cara super grande e ele é musculoso e ele é, tipo, entre aspas, feio, sabe? Tipo, fugindo daquele shoujo bonitinho, que o cara parece um príncipe e tal. Ele não parece um príncipe. E a menina é super pequenininha. E daí tu pensa, ah, vai ser outro clichê, onde a menina vai se apaixonar pelo namorado, pelo, tipo, pelo amigo dele, sabe? E vai... sei lá, vai largar ele. E não, é super fofo. Os dois se dão super bem. Não tem essa parte de masculinidade tóxica que muito se vê em romance asiático e tal. Que é sempre, ah, é um cara tratando mal a mina se botando abaixo do sapato do cara. Não, é super fofo, é super leve. Tipo, é muita risada. Tipo, muito, muito, muito, sabe? Vale muito a pena. É um dos únicos animes que eu olho e digo, bah, realmente esse casal faz muito sentido, sabe? Ai, adorei. Vou pesquisar e vou assistir esse aí. Porque ainda não assisti, mas depois da sua indicação, super vou. Adorei. E se a Thay trouxe um exemplo de anime, eu vou trazer aqui um exemplo de novela. Porque cada um... E eu quero falar de Catarina e Petrúquio, de O Cravo e a Rosa. Porque... todo essa mundo seria, sabe, a novela da sua vida, amiga? É a minha novela favorita da vida. Mas a O Cravo e a Rosa foi inspirado na Megera Domada. Então eles têm aquela treta gigante que vai durante muito tempo, assim. Mas na real, que eles se apaixonam, eles gostam do outro. E a Catarina, ela tem um arco, assim, de que... ok, ela era feminista, então ela não queria casar. E daí quando ela decide, tá bom, vou casar. E ela começa a tentar aprender a cozinhar para agradar ele, assim. Claro, a novela se passa em 1920. Então, o cozinhar era uma coisa, assim, que de agradar e tal. Mas eu gosto de cozinhar. Eu acho que é super uma coisa que eu faço porque eu gosto de agradar, assim. E é muito legal porque ela é super ruim. E ele come a comida dela e numa boa, assim, muitas vezes. E, tipo, aquele troço tá horrível. Mas ele apoia ela na jornada dela, assim. E eles têm cenas muito legais, assim, de que depois que eles se apaixonam. Porque eles também são super companheiros. E eu acho que é um casal que é divertido. E que ele é um pouco... ele é esperado, mas ele faz coisas inesperadas, assim, durante toda a novela. Adorei. Realmente, é um casal que ficou marcado na história da televisão brasileira, né? E a Adriana Esteves faz tudo, mais uma vez. Sim, perfeito. Perfeita demais. Tem mais algum casal aí, amiga? Tem. A gente tem aqui um grande clássico, né? Mônica e Chandler, que é acho que não tem quem não goste desse casal, assim, não encontrei ninguém até agora, porque eles dão muito certo, né? Eles crescem juntos, acho que assim como também ali a gente falou da Amy e do Peralta, ensinando uma coisa ao outro, o Chandler parece estar sempre aprendendo uma coisa nova com a Mônica, mas ela também aprende muita coisa com ele, aprende a se soltar, aprende a curtir, várias coisas, assim, né? E ele fez coisas incríveis por ela, e eu acho que eles são um casal perfeito, que passou por muitas coisas, e faz a Friends ser perfeita. Eu acho muito legal que a gente tem um amadurecimento dos dois, assim, e ali no final, entre a nona e a décima temporada, em que eles decidem engravidar e depois adotar, a gente vê cenas muito bonitas, assim, que às vezes a gente não espera numa sitcom, mas que eles nos entregam e que talvez a gente não esperasse do Chandler da primeira temporada, assim. E ele amadureceu muito junto com ela. Eu achei isso muito legal para a história dos personagens. E tem mais um para terminar essa lista de casais que amamos? Olha, eu botei aqui agora Lorelai e Luke, porque de Gilmore Girls, para quem não tá ligado, que é uma das... acho que é uma das minhas séries favoritas. Porque... eu tenho uma dúvida antes. tu, ela é a tua série favorita, mas tu te identifica com a mãe ou com a filha? Cara, eu acho que eu tenho que assistir de novo, porque eu assisti já faz um tempinho, assim. E eu acho que eu era mais a Lorelai, eu acho que eu sempre vou ser mais Lorelai, assim, mas eu tenho que assistir de novo pra dar essa certeza. Lorelai assim. É a mãe, né? É, Lorelai é a mãe. Então. Tu assistiu o Gilmore Girls? Eu olhei aquela temporada que teve na Netflix. A última, assim, olhar todas as outras? Meu Deus, não. Sim, só que esses tempos eu comecei a olhar e eu via todo mundo se identificando com a menina e eu me identificava com a mãe, eu acho que é pela idade, assim. Talvez se eu tivesse começado a assistir antes, eu tivesse me apegado mais na personagem principal. É, eu me identifico mais, assim, com a Lorelai, assim, com o jeito louca e desprendida dela, assim. E eu acho que ela e o Luke são um exemplo de um casal muito bacana, assim, que se formou e que a Lorelai tinha ressalvas em começar a namorar, porque ela é uma mãe solteira, né? Uma mãe solo. Solo, botei aqui. E ela tinha algumas ressalvas em namorar por causa porque podia afetar o relacionamento dela com a filha dela, mas a Rory acabou aceitando, porque o Luke é um cara maravilhoso, ele era um amigão dela, estava sempre presente, não foi assim uma decisão inesperada de só botar o homem na vida da filha, assim, sabe? Não, ele já tinha um relacionamento, ele é um cara bom, um cara querido, e aconteceu depois de. Demorou muito para eles finalmente ficarem juntos e super valeu a pena, é um dos meus casais favoritos também. Eu acho muito legal essa temática de trazer uma mãe solo que se relaciona depois de já ter a filha e tal, porque é uma realidade de muita gente. E realmente acho que tem muitos outros fatores do que apenas duas pessoas solteiras sem filhos, assim. E é legal a série trazer um relacionamento saudável sobre isso. Com certeza. Nossa, Gilmore Girls, recomendo demais, assim, porque também tem toda a questão de relacionamento mãe e filha que a série traz, sabe? A gente tá aqui falando sobre casal, que depois eu quero falar sobre os casais ruins da série, mas fala muito sobre amizade, sobre família, e família não só família convencional, porque ali, por ela ser uma mãe solo, toda aquela cidadezinha era uma família para elas duas, sabe? Então, assim, talvez em outro momento, Dia das Mães, um outro momento, a gente possa falar mais sobre Gilmore Girls, porque eu acho uma série incrível e bem atemporal por esses tópicos que eu falei agora, assim. A gente não falou de casais homossexuais? É porque é muito difícil falar sobre casais homossexuais quando a gente fala sobre isso, sabe? Porque tu tem pouca representatividade, primeiro, né? Então, tipo assim, se a gente for falar sobre casais homossexuais ou homoafetivos de qualquer maneira aqui, tu vai entrar num clichê muito forte, sabe? Por exemplo, assim, a menina trans e a namorada dela em Sense8. Puto estereótipo, uma menina muito padrão. Sabe, mesmo dentro de uma relação homoafetiva, tá? Daí a gente vai pra Love, Simon, onde, novamente, tipo, é um adolescente e tal, que tá procurando o amor, e aqueles casais não são perfeitos. Muito do romance que vem da homoafetividade pra mídia tem correlação direta com homofobia, entendeu? Pouco se vê de casais que são bonitos e que conseguem ter um desenvolvimento onde aquilo não é focado na dor que aquele casal passa para ser quem é, sabe? Pouquíssimo disso é retratado. A gente não tem ainda uma coisa que seja assim, ah, olha que legal isso aqui. Porque depois de um tempo que essa mídia existe, começa a aparecer um monte de coisa que é problemática sobre ela e desfaz aquilo que foi trazido no enredo, sabe? Por exemplo, azul é a cor mais quente. Todo mundo, nossa, porque esse é o filme, as lésbicas gostam. Daí tu vai assistir e tá, tal, realmente, uma menina que se descobre, ela sai com uma menina que é uma outra menina que gosta de mulheres, porém se comporta de uma forma, entre aspas, mais masculinizada, que é uma butch, uma duck. E daí tu fica tipo, tá ok, só que daí é muito tipo, ai, olha só, vamos botar essas meninas pra se pegar, pra ganhar público masculino hétero, sabe? Não existe uma beleza no desenvolvimento desse relacionamento, sabe? Eu não vejo a hora de as a mídia geral conseguir se afastar dessa realidade, sabe? Eu quero ver uns casal feliz, eu não quero ver as pessoas morrendo, sabe? Toda vez que tem um casal homoafetivo, tu tem talvez... Tipo, tem alguns estereótipos que vão acontecer, tá? Algum deles vai apanhar. Algum deles vai sofrer estupro corretivo. Um deles vai morrer. Eles podem pegar AIDS. Eles vão ser linchados na rua. Não tem uma felicidade, tá ligado? Tipo, é muito triste falar sobre... Hã? E sem falar, tá? Que, por exemplo, assim, muitas séries, às vezes, tipo... Tem um personagem que é homossexual. Ou, sei lá... Da comunidade LGBT, e daí eles deixam em aberto que de repente o interesse romântico daquela pessoa vai corresponder, só que a pessoa é hétero, então ficam querendo atrair o público queer pra aquela série, instigando que vai haver um relacionamento homoafetivo, só que na verdade não acontece. Então só fica naquele quase. É o queerbaiting, sabe? E o pior é que daí sempre parece que a pauta desse casal tem que ser o descobrimento, ou o preconceito, ou a homofobia. Mas, Otay, eu tenho um bom exemplo de um casal aqui, de uma série que eu sei que tu adora. Helena, é a Helena? Helena e Cid de Wandera Time. Helena e Cid. É verdade. Esse é o único bom casal. Elas duas são perfeitas. Pra quem não sabe, Wandera Time é uma série da Netflix de comédia. Maravilhosa, divertidíssima, sobre uma família. Não é mais da Netflix. Ah, é, Netflix perdeu esse privilégio. A Netflix descontinuou a melhor série. É. Que vacilo, Netflix. Mas, enfim, então essa é uma família cubana que mora nos Estados Unidos, né? Uma família de ascendência cubana que mora nos Estados Unidos. E daí tem toda ali, tem a mãe e a avó e os dois filhos. E aí a Helena se descobre gay e ela constrói esse relacionamento com a Cid. E ali a gente aprende muito sobre isso, porque ela também tá aprendendo, ela também tá entrando naquele mundo. E ela conhece a Cid, que é um amorzinho, e elas juntas são perfeitas. E eu tô esperando muito pra ver elas de novo. Melhor casal. Verdade. I knew you were trouble when you walked in. Shame on me now. You'll be two places I've never been. Now I'm lying on the cold hard ground. E deu de falar de coisa boa, agora a gente falou de coisa muito ruim. De coisa que a gente odeia. E eu vou começar com uma polêmica que nem é tão polêmica assim, porque eu acho que a internet concorda comigo. Que um casal que eu odeio na teledramaturgia é Ross e Rachel. Porque Ross é um puta babaca e ela sempre ficou mais leve e mais feliz quando ela não tava com ele. Pois é, né? Tipo, Ross e Rachel é tipo um dos maiores casais da série. Só que conforme eu já assisti a série muitas vezes, pra quem não sabe, mais de 7 vezes já assisti tudo do início ao fim. E conforme eu fui assistindo, mais eu fui detestando o Ross e vendo como ele é um babaca, assim. E que isso vai crescendo, essa babaquice dele ao longo das temporadas. Porque ali no início, parece que ele é só meio imaturo, assim. É infantil. Mas parece que ele tem potencial, sabe? Porque várias coisas, assim, tipo, virar pai, ele acompanhou a ex-mulher dele, que traiu ele, né, no altar. Então ele fez várias coisas bacaninhas, assim, que parecia que ele ia amadurecer. Mas que ele não amadureceu, assim. E toda a questão, pra mim, de we were on a break, a questão de estar ou não num break, pra mim, não é o problema. A questão é que o que ele fez foi errado e triste e chato igual, sabe? E não só isso, mas como várias outras coisas que ele fez ao longo da série, de não apoiar ela na carreira dela. E ele nunca mudou esse pensamento, ele nunca voltou atrás, ele nunca viu onde ele realmente errou com ela, né? E ele foi fazendo, acho que, besteira atrás de besteira. E por mais que eles tenham tido um final bonitinho juntos, ela ainda acabou não indo pra Paris e fazendo o que ela realmente queria fazer, sabe? Porque eles poderiam ter... Havia como, de repente, ela ir pra Paris e continuar um relacionamento com eles. Eles podiam construir algo juntos, mas não, ela acabou ficando por ele, porque ele não, também nunca soube expressar direito os sentimentos dele por ela, e tinha esse sentimento de posse. Então, realmente é um casal bem... um relacionamento bem tóxico, assim, né? Abusivo, né? É, porque abusivo, né? Ross e Rachel é tão ruim quanto o cara de O Diabo Veste Prada. Total. Sim, ótimo. Eu tinha esquecido dele. Eu sou abertamente a pessoa que não gosta de Friends no rolê, tá? Mas eu consigo ver o que é bom na série, entendeu? Eu só não curto a série. E uma das coisas que eu consigo ver que é ruim é esse casal. Tipo, mano, não faz sentido. Não faz sentido. O cara é muito chato. Ele, tipo, faz todo o relacionamento dele girar em volta dele, do que ele quer, como ele quer. E daí tu fica assim, garota, vai embora, sabe? Eu acho que no fundo ele queria uma esposinha, né? Uma coisa assim, tipo, é... de... Não menosprezando... Dos anos 50, na real. Ficou em casa, né? Menosprezando, mas tipo, acho que ele queria... Ele tinha esse ideal na cabeça dele. Sendo que ela tava descobrindo a vida dela e o potencial dela. Ela queria se jogar no mundo e crescer, ter o próprio nome, carreira, salário e vida, assim. E ele não pode acompanhar ela ao longo disso, sabe? Não foi ali que nem a gente falou do Beth, da Beth e do Randall, ou da tia Vivian e do tio Phil, que cresceram juntos. Ele não quis crescer com ela, sabe? Ele só quis ter ela lá dela porque ele tinha essa imagem perfeita dela desde que ele tinha, sei lá, 17, 19 anos, né? Ele sempre foi louco por ela e criou essa imagem, essa fixação, assim. Não, eu acho que quando tu fala em esposinha, tu diz uma mulher que decide ser dona de casa e criar os filhos e tal. A gente não tem nada contra isso, mas é que não era o potencial, não, mas não era a coisa que ela queria para a vida dela, assim, não era a expectativa dela de vida. Então, se ele queria isso, ele tinha que ser casado com alguém que quisesse isso também. E o que ele fez sobre... quando eles já estavam separados, ele estava com outra pessoa e ele foi lá botar areia no relacionamento dela com outro cara. Foi muito sem noção. Porque, tipo, eles não estavam mais juntos, eles não tinham mais nada que ver com a vida dela. E ele é daqueles ex que não larga o osso. E, tipo, ele ficava... ele vivia a vida dele, mas não deixava ela viver a vida dela. Ele foi com outra menina pro altar. E outra, né? Cuidado com caras como Ross, assim, que são fofinhos. Tem várias qualidades, assim, mas são fofinhos, queridos, são loucos por ti. Mas, de novo, só querem aquele ideal que construiu sobre ela, né? Nunca conversou direito com ela sobre o que queria, como ia ser. Ficou se enrolando e foi manipulando ela a fazer coisas que, tipo, não era exatamente o que ela queria, sabe? Então, muito cuidado. E sobre o Diabo Veste Prada que a Thay falou, ela tá se referindo ao casal Andy e Nate, que o Nate era, acho que começou a gente achando o filme, quando a gente começa a assistir, a gente acha que ele apoia ela. E daí, quando a gente vai ver, ele só pensa nele mesmo e no relacionamento. Ele não pensa nos ideais e no que ela quer fazer. Ele não entende que o trabalho dela é super importante para a carreira dela. E ele fica fazendo beicinho. E eu fico muito triste com o final de O Diabo Veste Prada um pouco por causa disso, assim, que ela decidiu seguir ele. O final perfeito do Diabo Veste Prada seria, tipo, ela termina com ele, ela sai do emprego, faz outro isso. Bagulho. Sabe? Isso, mas ela não podia continuar com ele, assim, né? É, não faz sentido, porque, sério, eu acho que uma das melhores cenas é quando ela chega no pub e todo mundo quer o que ela tem nas mãos, porque ela tem, tipo, uma bolsa Balmain, uma coisa assim, sabe? Daí tá todo mundo... Balmain, Chanel, e ele tá super olhando de lado pra ela, daí ela tem que sair meio que no aniversário dele, tá ligado? Depois. Sim. Daí tu fica assim, mano, essa mina tá trabalhando um monte, é uma realmente uma droga, tipo, tu perder teu aniversário com a pessoa que tu ama. Porém, você não precisa ser um trouxa sobre isso, sabe? E tipo, eu acho que todo mundo tem épocas da vida que o trabalho tá muito puxado e que tem que fazer escolhas, e a pessoa que tá contigo, ela tem que entender essas escolhas também, né? Pois é, acho que até puxando assim pra uma coisa bem genérica, sem mencionar nenhuma série ou filme específico, mas acho que a gente vê muito isso às vezes em, sei lá, alguma série ou filme que aborda tema um detetive ou galera que é policial, assim, né? Em que o outro ou a outra ali, o esposo ou a esposa, não consegue compreender o trabalho da outra pessoa. Poxa, quando tu vai se juntar com uma pessoa, quando tu vai ter um relacionamento sério, tu tem que saber que, de repente, a profissão, o trabalho dela requer coisas... requer que talvez não chegue mais tarde em casa, ou que vai estar mais, vai ter alguns, sei lá, traumas, vai ter algumas dificuldades, e tu precisa abraçar isso. Se tu é uma pessoa, tu tem que, claro, não suportar qualquer coisa, mas tu tem que entender que ela vem com as suas sua bagagem e suas cargas, né? A gente tem que saber lidar com essas coisas também, assim, né? A gente acho que vê muito em filme e série também. Em Tropa de Elite tem isso, o personagem do Wagner Moura é casado com a personagem feita pela Maria Ribeiro, e o casamento deles acaba porque ele não tem tempo para a família. Claro, eu acho que tudo tem limite, que em Tropa de Elite a gente vê que realmente ele não ligava para a família, ele não... No Mecanismo também o personagem Celton Mello se separa, porque ele na família nem sabe mais que ele existe, quase. Mas tudo tem limite, e no caso do Diabo Veste Prada, ela é uma mulher que pode conseguir impulsionar a vida dela, e o cara que tá com ela não consegue entender isso. Pois é, isso, a gente vê muitas vezes, tipo, o cara não conseguir entender que a mulher, ela tem uma vida própria, né? É que eu acho que é muito cultural das pessoas acharem que a mulher tem que entender, mas que o homem não precisa. Tipo, sim. Que a mulher tem que servir ao homem. É o puro suco do machismo, né? E também que a mulher, ela tem que dar um jeito de se desdobrar entre família, entre casa, entre estudo, entre trabalho, sendo que o homem, às vezes, não tem tanta pressão em cima disso, né? Às vezes nunca tem. Mas eu consigo ver que as coisas estão mudando um pouco mais, que, né, em vários, agora indo mais meio que para o outro assunto, mas dentro disso sim, consigo ver que há uma certa evolução hoje em dia de pais mais presentes, pais que buscam estar mais presentes, né? Então acho que cabe a gente também tentar, nossa geração, mudar a forma como as coisas são vistas, né? E também buscar mais exemplos na televisão, nos quadrinhos, nas séries, sejam nós que assistimos ou seja quem produz esses conteúdos, que traga exemplos bons pra gente do que é uma família saudável, do que é um casal saudável, que a gente já mencionou vários aí, né? De que consegue construir as coisas juntos, de que existe isso, né? De que não é historinha. Mas falando de casal ruim, eu tenho também um que é mesmo estilo assim, Ross e Rachel, que é o maior casal da série, mas que é uma porcaria, que é Ted e Robin. Eu não sei explicar o quanto eu detesto esse casal. Eu adoro How I Met Your Mother, já assisti duas vezes, mas assim, não consigo com eles dois. Claro, o namoro deles nas primeiras temporadas é legal e tal, apesar de que ele foi meio doido, assim, por ela, mas tudo bem. Mas, assim, principalmente quanto ao final da série, não era nada do que eu esperava. Acho que eles não foi um bom acerto de casal. Acho que eu preferia ela com o Barney, assim, sabe? Mas eles, Ted e Robin, não cresceram juntos. Eles abriram mãos de coisas demais um pelo outro. E sendo que eles tinham objetivos de vida muito diferentes, sabe? E não adianta tu só querer imaginar uma coisa num relacionamento que não vai dar certo, porque vocês são pessoas diferentes demais, né? Daí se apegar a um sentimento, sendo que não tem uma base. Eu acho que para um relacionamento não basta só ter amor, tem que ter muitas outras coisas, tem que ter respeito, tem que ter afeto, tem que ter carinho. Então só a idealização de um amor não adianta nada, né? Eu acho que Ted e Robin é isso aí. Tem quem diga também que Marshall e Lily não sejam um casal tão perfeitinho assim. Mas eu não quero trazer essa treta agora. Mas eles também têm probleminhas assim, mas a princípio são o melhor casal da série. Cara, eu tenho um ponto para trazer aqui, que é o fato de que nenhum casal de House é bom. Sabe que eu nunca tinha falado. Todos eles são problemáticos. É verdade. Eu gosto só do House brasileiro, que é o Sob Pressão. Com a Marjorie Porque isso né, me surpreende, sabe? Essa vantagem da Marjorie esse ano aqui, mas tudo bem. Cara, mas se agora, sério, tá? Se vocês pararem pra pensar, todos os casais são ruins. Eles são baseados em, tipo, necessidade de poder, daí necessidade de posse, aí eles se traem, aí eles não conseguem manter uma comunicação aberta, sabe? Tipo, cara, pra que você vai botar romance num bagulho que todo mundo tem lupus, sabe? Não precisa. Não precisa, não era essa. Não era esse o ponto, tá ligado? A gente tá olhando realmente só pra ver qual é a história daquele paciente, como ele vai quase morrer, e daí como magicamente ele vai ser salvo e não é ebola, não é lupus. Pra que botar uns bagulho nada a ver, sabe? Uns casal ruim, umas coisas... Ai, pra quê? Sabe que eu acho que isso também tem a ver um pouco com a... um outro período das séries na televisão, assim, né? De que a forma como as séries eram construídas, sei lá, talvez 10 anos atrás, assim, sei que o House é mais antiga ainda, mas acho que há 10, 15 anos atrás as séries eram construídas de uma forma diferente, né? Aquela questão de que mais temporadas, mais episódios, mais enrolações, meter um monte de subtramas ali desnecessariamente, enrolar até chegar nos pontos principais da história, apesar de que House era mais que episódio por episódio, né? Mas, assim, de uma forma geral, acho que as séries tinham mais isso, e agora elas são mais enxutas, mais curtas, mais objetivas e focando na construção dos personagens e de seus relacionamentos. Então, acho que essa questão de que daí eles só atacavam os relacionamentos ali porque pra gente shippar alguma coisa, pra gente tretar e pra eles quebrarem nossos corações com isso. Então, acho que tem um pouco a ver. É que, na verdade, um relacionamento de uma série representa muito do relacionamento dos autores daquela série, né? Porque eles escrevem baseados no que eles vivem, no que o mundo vive também, né? Então, acho que é por isso que a gente fala tanto das séries mais antigas que são creepies. É verdade. E, sim, como tu ia falar antes, eu acho que agora eu tô aqui pra tretar e eu vou trazer um casal aí de Game of Thrones. Pois é. Então, vamos falar de Daenerys e Jon, porque eu acho que outra péssima escolha que refletiu ali... temporada final, apesar de que aconteceu na penúltima temporada, né, no final da penúltima temporada, mas refletiu ali a temporada final, acho que foi totalmente desnecessário ter juntado os dois. A gente sabia que aquilo ali ia acontecer, mas não precisava ter acontecido. Foi tudo muito rápido, tudo muito jogado pra gente, não houve ali um tesão ali, foi só papapum ali, jogar os dois na tela. Não houve uma construção daquele romance ali, sendo que também o Jon já era prometido pra mulher dele que já tinha morrido ali, sabe? Não precisava desse relacionamento, sabe? Foi bem fraco, não teve um envolvimento maior. Acho que meio que relacionando até com o House ali que a Thay trouxe, sabe? Foi só pra fazer, não precisava daquilo ali. A gente não, naquele momento, a gente tava mais preocupado com a guerra e com a conclusão de toda, a conclusão épica daquela série. E aquilo ali foi, sei lá, acho que pra tentar agradar os fãs, só que eu não vi ninguém contente com isso. Mas essa menina, coitada, né? Ela só tem relacionamento ruim nessa série. Porque ela, na primeira temporada, ela teve que casar com o Jason Momoa. e ela tinha que falar. Uns 14 anos e ele estupra ela. E daí, tipo... Gente, pelo amor de Deus, sabe? É, a Dani... Eu não consegui assistir um episódio dessa série. Um episódio. Eu tive que parar, porque eu achei... Eu não gosto de ver violência e tinha muita violência. É, porque no primeiro episódio tem duas coisas que eu não gosto, eu não pude assistir. Então, as pessoas falam, né? Eu assisto novela, porque novela não tem essa violência escrachada que eles colocam na série. Não tem as pessoas sendo... Sei lá, amiga, mas eu discordo de ti, porque eu parei de olhar novela das nove, por exemplo, porque eu achava que era tipo assim, claro que são tipos de violência diferentes, mas é uma treta atrás de treta, assim, tanta maldade. Não, mas é diferente. Não, eu sei que são coisas diferentes, mas, por exemplo, assim, onde pega um pouco mais. Às vezes eu acho que eu prefiro ver mais nas séries gente morrendo e se matando do que aquela crueldade que tem tanto. Claro, mas na novela das nove, as novelas das seis e das sete são mais. Mas um estupro, mas mais uma crueldade, eles mostram graficamente isso. Não, sim, eu não quero ver graficamente. Não, sim, eu não falei, não tava me referindo especificamente a esse caso do estupro, né? Claro, tava falando da forma de violência mais geral. Assim como a gente tem na série, né? Não tava falando disso especificamente. Se bem que... Se bem que tem dois pontos aqui, entendeu? Um é a novela passa na TV aberta com acesso a toda a casa, né? Então, por exemplo, assim, sempre que o Netflix tem a chance, ele vai colocar uma cena de sexo explícito porque ele pode, sabe? Não, ele não pode ser, tipo, limitado pelo patrocinador. É muito ruim assistir série do Netflix com os teus pais, original Netflix, porque vai ter uma cena de sexo, entendeu? Eles precisam chocar com a nudez, entendeu? É um bagulho meio a internet vivendo a vida, tá ligado? Sim. Aí tu pensa que, por exemplo, se a gente for trabalhar o fato de violência sexual, tá? Ou violência de gênero, que minha consagrada, ela assistiu todo Game of Thrones, e eu tava tipo, vou dormir enquanto tu assiste, muito obrigado, não faz o meu estilo, porque é realmente uma violência bem explícita, sabe? Porém, teve a mina que apanhava de raquete na novela. Sim. Teve a mina que maltratava os avós. Eu também acho que tem isso, mas é que a violência explícita na tela me incomoda demais, sabe? Tipo assim, eu sei que as pessoas vão ser más na novela. E eu também não gostava de quando aparecia a Doris. Mas eu não quero ver aquela coisa, sabe? Tipo, 30 Reasons Why, que eu tô assistindo agora, mostra cenas que eu realmente não quero ver. Eu não quero ligar minha televisão pra ver aquilo, sabe? Cara, eu não assisti a segunda temporada porque tem homofobia e eu sou gay. Daí eu fiquei meio, vai bater muito perto de casa. É demais. Tipo assim, eu fico pensando que é uma série feita pra adolescente, teoricamente. E realmente, eu não queria que a minha irmã olhasse aquilo, sabe? O livro era tão bom. Eu ia falar exatamente sobre isso. Eu lia o livro muito antes de qualquer coisa da série. Eu nem sabia. Era um livro, eu comprei tipo na feira do livro, que eu achei que era um livrinho qualquer, sabe? Muitos anos atrás. Eu adorei o livro, porque ele trata as coisas de uma forma bem mais diferente do que é na tela da série. E a série parece que queria justamente isso que vocês colocaram ali. Chocar, sabe? Jogar a nossa cara de uma maneira mais... Não de uma forma educativa, entre aspas, assim. Não era de uma forma que fosse nos dar uma lição. Era mais pra chocar mesmo e dar polêmicas. Sim. E não fez jus ao livro, então eu nem assisti. Eu assisti a primeira temporada só porque eu já tinha lido o livro, achei que poderia ser interessante. Mas depois larguei de mão justamente por isso que tu falou, assim, era muito proposital essas cenas, assim, muito gatilho, sabe? E hoje, assim, a gente tá num momento muito delicado em que acho que tem que ter um cuidado maior dos produtores, dos roteiristas, de como tu vai colocar as cenas de assuntos delicados na tela. Não que tu não possa mostrar, porque às vezes precisa ser mostrado. A arte também é mostrar coisas que incomodam, mas tu tem que ter uma preocupação da forma como tu vai colocar isso, de que forma, até trazendo rapidamente, eu tava assistindo agora Little Fires Everywhere, eu adorei a série, e ela fala muito sobre várias coisas pesadas, e que, por mais que ainda assim possa ser um pouco gatilho para algumas pessoas, foi colocado de uma maneira que, como reflexão, como lição, de uma forma que me fez entender a construção das coisas, ao contrário de 13 Reasons Why, que não me fez aprender sobre os perigos do suicídio, vamos dizer assim, da questão da depressão, da homofobia, não me engrandeceu de nenhuma forma aquilo ali, né? Então, acho que tem como falar sobre esses assuntos, mas com cuidado, assim. E não que tu vá perder público ou que não tenha como falar, justamente pelo esse exemplo que eu acabei de trazer, que fala sobre racismo, Little Fires Everywhere, e sobre vários outros temas, assim, delicados, e fez de uma forma muito, muito bonita e muito bem produzida e escrita, assim, né? Cara, eu acho que esse é o gancho perfeito pra falar de Arlequina e Coringa, sabe? Que foi endeusado durante muito tempo. E que a gente fica mais velho e olha e pensa, pera, só um pouquinho. Pera, tem uma coisa muito errada aqui. É, exato. Sim, tipo, Arlequina e Coringa, tipo, tu vai ver, tem... passou muito dos quadrinhos e da TV, né? Porque a Arlequina foi primeiro introduzida na série animada. Mas ultrapassou muito isso. Então tu vai ver que tem camiseta, tem quadro, tem artes de todas as coisas, assim, de decoração, vamos dizer assim, sobre os dois juntos, sendo que eles não são um casal de verdade, eles não são um bom casal. Aquilo ali é um absurdo, a construção dos dois, né? Eles são... o contrário de um exemplo, né? Ai, literalmente o cara enlouquece a mina, tá ligado? E joga ela num bagulho de, sei lá, veneno ou whatever. E daí tu fica meio, ai, nossa, tudo que eu queria na minha vida. E eu fico assim, garota, você precisa de terapia, se é isso que você quer. Entendeu? Você tá se botando em risco se você vai sair com uma pessoa assim. E o mais triste é que ela era uma doutora, assim, tipo, a mina estudada e tal. E daí isso mostra que qualquer mulher pode cair num relacionamento bosta e ter a vida inteira destruída por causa de homem. É, não, e não só homem, né? Ninguém tá ileso de um relacionamento de qualquer lado, abusivo, mas tóxico. Nesse caso, né? Foi esse cara babaca. Nesse caso é um homem, sim, claro. Mas, né, é um ótimo exemplo, não, né, de um relacionamento abusivo, tóxico, e que a gente pode falar ainda muito mais sobre esse assunto, assim, de diversas... A gente tem muitos exemplos disso na TV, nos quadrinhos, no cinema... Né? E a gente também tem a libertação da Arlequina de diversas formas, eu acho, né? Porque no novo filme dela ali, das Aves de Rapina, a gente realmente é a libertação dela quanto a ele, né? Em que ela foi, levou um fora, mas ela ressignificou a vida dela em cima disso, independente de ser um bom filme ou não. A gente já falou sobre isso aqui em outro podcast. Tem um podcast sobre isso, legal. Inclusive. Exatamente, ficou muito legal, confiro. E também nos quadrinhos ela criou um relacionamento, nos quadrinhos e também nos filmes animados também fala um pouco disso, que ela criou um relacionamento com a Era Venenosa, né? Isso é bem legal. Então ela conseguiu se libertar disso, acho que talvez até por uma pressão da galera que disse, poxa, dê uma vida melhor pra essa menina. Cara, antes de entrar na parte otaku que habita em mim, eu quero falar sobre Bad Omens, tá? Que, sinceramente, eu assisti novamente com a consagrada, né? Aí, cara, primeiro que eu não entendi porque que as pessoas gostaram da série, né? Porque é complicado. Tem toda uma parte de queerbaiting também, de tipo, ai, olha só esse casal, anjos e demônios. Mas, sério, mas nada é pior na série do que Anathema e Newton. Mano, não faz sentido. O mundo tá acabando. Literalmente acabando. É o Armagedon. E eles têm que transar. Eles precisam, entendeu? É necessário. Não faz o menor sentido, entendeu? Ela é a mina que vem da linhagem de bruxas e a profecia e pipipi, pipipi. E daí ele é um ponto. Ele é um ponto. Tá ligado? Nada além de um tonto. Como se diria um bobo. Aí eles fazem um casal e eles meio que têm um momento felizes para sempre. E tu fica assim. Licença. É, tipo, tem um episódio inteiro que é só eles fazendo porcaria, tá ligado? É um episódio que foi gasto pra nada. Sério, a vontade que dá é, tipo, bater no ombro do diretor e do roteirista e falar, olha só, eu queria saber se o cara passa pela parede de fogo ou se a fome vai matar. Eu só queria saber o que vai acontecer no fim do mundo, sabe? Porque eu não quero ver esse casal. Eles não fazem nem sentido. Eles não fazem sentido na história, tá ligado? Eles só estão ali pra ser, tipo, a cota hétero. Ah, eu fico muito brava. Eu tenho sentimentos muito fortes sobre esse casal. Porque é muito ruim. É, eu ainda não assisti. Essa série tá na minha lista. Eu, em breve, pretendo começar ela. Mas assim que eu assistir, eu também te digo o que eu vou achar disso aí. Mas sabe que ai, amiga, tu vai chegar no episódio 4, que é onde tudo começa a dar errado, tá? Acho que são 7 episódios, tá? Até o 4 vai assim, ó, perfeito. Tu fica pensando, nossa, que série bem feita. Meu Deus, tudo faz sentido, beleza. Tá tudo se encaminhando porque o lance todo é o fim do mundo, né? Tipo, esse é o plot de ter um anjo, ter um demônio, beleza. E daí começa com uma patifaria. Começa com umas patifarias, sabe, amiga? Não faz o menor sentido. E esses dois são o pior. Tipo, um guri é o escolhido pro fim do mundo lá, whatever. Daí tem esses queerbaiting, que é o anjo demônio. E daí fica assim, ah, será que eles são casal? Será que eles não são? Como é que vai desenrolar ali? E tem esses dois, aleatório na história, sabe? Daí fica assim, what? E é no quarto episódio. Quarto episódio. Carol sempre falou que se tivesse só 4 episódios, série perfeita. Como tem mais, estragou. Eu tenho outros dois casais que são muito muito conhecidos no meio do anime, de quem assiste shoujo, que é Nana e Yano, que é tipo assim, sério, peguei os dois piores casais na realidade, tá? Que é Nana e Yano de Bokura Gaita e Kokoto Naoki de Tazura na Kiss. E eu sei, tá? Eu sei que os fãs vão vir atrás de mim. Mas eu preciso me defender, tá? Eu vou começar com Bokura Gaita, tá? Bokura é, tipo, focado em escola e tal. Daí tem o Yano, tá? Que é esse cara que ele é meio bad boy, tá ligado? Ele joga basquete, ele anda com os caras que são massa. E daí tem a Naná, que é a Nanami. E ela é super aquela menina quietinha e tímida e tal, bem padrão. Só que assim, é um relacionamento adolescente, tá? Eles estão na escola. E, sério, eu posso... Não é spoiler, tá? Porque Bokura tem no mínimo 15 anos já. E é um clássico, né? De quem assiste anime. E, tipo, tem um momento em que ele bate nela. Meu Deus! É, tipo assim, ela fala que quer meio que terminar com ele, algo assim, e ele senta a mão na cara dela, tá ligado? E ele meio que, tipo, pressiona ela pra fazer sexo com ele, e, tipo, a mina meio que tá cansada. E o louco é, ele só tá com ela mesmo porque ela tem o mesmo nome que a ex-namorada dele que morreu, e daí fica assim, caraca, mano, como é que isso aqui virou, como isso aqui ficou famoso, sabe? Nossa, eu chorei na época, me lavei chorando, porque eu tava no ensino médio quando eu assisti. E eu me lavava chorando, porque eu só pensava assim, cara, como pode essa mina gostar tanto desse cara, e esse cara ser tão escroto? Ai, tem um momento que tu pensa que ela vai ficar com o amigo dele, sabe? E daí tu pensa, ai, agora. Agora que isso aqui vai andar. Essa menina vai se salvar desse tormento. Não. Ao contrário. Ela fica com ele. E daí tu fica assim, não pode ser, Jesus Cristo. Não pode ser. Cara, e Tazura na Kiss, tá? Tazura na Kiss é muito, muito, muito famoso, tá? Muito. Tem filme, tem anime, tem mangá, tem dorama, tem drama japonês. O que não falta é mídia sobre isso, tá? O lance é... O Naoki é um cara super focado, ele quer ser médico e tal. E a Kokoto é uma mina que é, tipo, ela é passada como muito burra, sabe? Muito burra. E ela fica se mexendo pro cara sempre. Sabe? Cara, é muito, dá muita agonia, tipo assim, ela chora e se lava pelo cara, e o cara sempre tratando ela mal, sempre tratando ela mal, sempre tirando ela pra louco, tá ligado? Existe um gaslighting muito forte, sabe? Onde, tipo, cara, ele super... Ah, não, é realmente. Ela é muito burra mesmo, né? Meu Deus. Ah, é, eu vou ficar contigo porque eu não tenho com quem ficar, sabe? E é louco porque isso é muito famoso na Ásia, tá? E eles ficam juntos, tá? Não, também não é um spoiler porque essa mídia deve ter no mínimo 20 anos. É, e, sério, mais de 3 anos não é spoiler. É, mais de 3 anos não é spoiler, né? É catálogo já, como a gente fala. Aí, tipo, ficou muito famoso na Ásia, sabe? Tipo, tem drama coreano que, sei lá, eu já tava na faculdade e eles estavam lançando drama coreano com essa história, sabe? Tem dorama japonês com essa história, porque é famoso, acho que tem versão chinesa. E tu fica assim, cara, por que vocês gostam de ver essa mina apanhando o tempo inteiro? Tipo, fisicamente, sabe? Mas a mina é tirada pra boba sempre. Ela sempre tenta ser melhor, sabe? Ela tá sempre tentando ser melhor, tipo, se tornar uma pessoa melhor. E o cara é sempre escroto com ela, sabe? Sinceramente, tem um momento que eu consigo lembrar. E eu assisti, assim, ó. Eu assisti as duas temporadas que tem, que é... Itazura na Kiss, Itazura na Kiss, Playful, alguma coisa. Mas são duas temporadas, tá? E na segunda temporada, ela se torna... Ela se torna enfermeira e ele é médico, tá? E bah, a menina se esforça horrores o tempo inteiro, porque eu não sei nem se ela queria ser aquilo, mas ela se torna enfermeira pra poder acompanhar o cara. E ela chega atrasada num date, tá ligado? Que é num hotel. Eles vão jantar num hotel, assim. E ela chega coberta de sangue no hotel. Só que ele vem brigando com ela, tá ligado? Tipo, blá, blá, blá, blá, blá. Daí ele vê ela coberta de sangue e ela tá, tipo, mó nervosa. Porque, um, ela tá suja. Dois, ela tá atrasada. Mas ela matou alguém? Aí que tá, não. Ela tava indo pro date e ela fez um juramento como enfermeira, tá ligado? E ela viu um acidente. E ela para pra esses primeiros socorros até a ambulância chegar, beleza. Só que nisso ela se suja e se atrasa pro date dela, pro encontro dela. E é a única vez que eu consigo lembrar que o cara é legal com ela. Que não. O cara abraça ela e fala assim, meu Deus, eu pensei que era seu sangue, que bom que você tá bem. Sabe? E eu fiquei meio, mano, primeira coisa, você tá só sendo humano. Você tá sendo básico da humanidade, o básico. Fazendo nada grandioso. Mas o cara é tão ruim que a galera aplaude. Mesmo? Sabe? Ai, ai, eu tenho raiva, raiva desse casal. Esses dois casal não faz sentido. Não faz o menor sentido. Várias raivas. É, e eu não sei por que a Ásia consome isso, sabe? Tem muito disso. Recentemente, os dramas asiáticos, né, têm mudado. Porém, quando eu comecei a assistir drama, deixa eu ver, eu tenho 27, eu comecei ali pelos 17, mais ou menos 10 anos atrás. Eles eram muito machistas, sabe? Muito, muito machistas. Tem um drama que eu nunca consegui terminar. Que foi aquela época... Vocês vão lembrar. Sabe aquele filme Ela é o Cara? Sim. Que a menina se veste de homem e tal, beleza. E é com o Channing Tatum. Tem uma versão meio assim. É, tem uma versão assim de um drama coreano. E eu lembro que eu não tinha me assumido nada, tá ligado? Eu era uma pessoa dentro do armário. E tem uma menina que se fantasia, entre aspas, de homem pra poder jogar futebol numa escola, eu acho, ou pra ir pra uma escola, ganhar uma bolsa. E, tipo, a Coreia não conseguiu trabalhar bem isso, sabe? Porque é muito cruel quanto o guri, que é, tipo, o melhor amigo dela, sabe? Se apaixona por aquele outro menino e ele sofre. O tempo inteiro, sabe? Do tipo, meu Deus, eu sou gay, meu Deus, eu sou gay, o que que eu vou fazer? Ele tá, tipo, ele tá mal, sabe? E ela não vai ficar com ele, porque ele não é o interesse romântico do drama, sabe? Tem outro cara que é o interesse romântico do drama. Caramba! Sério. Eu não sei, teve uma época que a Asi achava que isso aí dava, sabe? E eu não digo que não dá. Eu tô falando sobre Ibope, né? Não sobre ser viável. Sim. Mas, tipo, é muito real que esse conteúdo vende, né? Ou vendia, pelo menos. Eu espero que não venda mais. Porque pra que criar um casal ruim se tu pode criar um casal legal, sabe? Sim. Eu respeito umas minas. É, e assim... claro que na vida dos personagens vai ter relacionamentos ruins, vai ter encontros ruins... Mas por que não mostrar como as coisas podem ser, né? Dá para aqueles personagens de qualquer série, qualquer filme, qualquer coisa que a gente goste, dá pro personagem uma chance de alguma coisa bacana, né? Isso ainda vejo, como a gente falou lá nos bons casais, acho que ainda tem poucos exemplos bons, assim, né? Parece que tudo ainda é tão problemático, assim, às vezes, tipo, acho que... sei lá, vamos chamar de a indústria, entre aspas, incita muito desse pensamento de que casamento não dá certo, de que não dá pra acreditar em amor, sabe? Porque a gente tem exemplos ruins demais, a gente tem muita dor e sofrimento que às vezes eu acho que é só pra dar ibope, mas que influencia na nossa vida conforme a gente vai crescendo, adolescente, a gente vai às vezes se influenciando com o que a gente vê ali sobre os ideais de amor, de relacionamento, ou como as coisas devem ser, sabe? Por isso que a gente precisa de séries bem construídas, que a gente tem vários exemplos hoje, assim, sabe? A gente adora aqui na Vigília Sex Education, por exemplo, né? Adorei agora recente Eu Nunca, da Netflix, que eu acho que mostra pra, tipo, pra, vamos dizer, os adolescentes, mas, tipo, pra quem quer que assista, como as coisas podem ser um pouco diferentes, sabe? A pluralidade das coisas, da vida, né? Então, acho que a gente precisa de mais bons exemplos. E não quer dizer só de finais felizes. É de que, ah, de repente o casal tá ali num relacionamento ruim, mas vai terminar porque aquilo ali não é saudável. Então, tá, eles terminaram, sabe? Tudo bem ter um casal que não deu certo, mas eles terminaram. Beleza, a gente aprendeu uma boa lição com aquilo ali, né? Eu acho que até casais felizes podem terminar por N motivos. Master of None, a gente vê isso, né? E é legal o entretenimento mostrar isso, porque isso acontece. Às vezes as coisas terminam, assim. Então... É? E acho que, meio que para finalizar a minha parte, o de exemplo... ruim, eu falei antes de Gilmore Girls, né? Eu acho que basicamente todos os namorados da Rory, que é a filha, né, da Lorelai, que é uma coisa bem legal da série, pra quem não sabe, a Rory se chama Lorelai também, assim como a mãe que tava sozinha ali no dia de registrar, disse, ah, muitos homens registram seus filhos com seus próprios nomes e eu vou fazer isso com a minha filha também. Mas daí ela fica com o apelido de Rory, né, R-O-R-Y, meio enrolado aqui no nosso português. Rory. Mas eu acho que todos os namoros dela são meio problemáticos, assim, né? São meninos lindos e fofos que a gente se apaixona, mas são todos meio problemáticos. O Jess, que é quem volta ali, o Milo Ventimiglia, é perfeito. Ele, sim, é perfeito. Ai, ai. Ai, o pai maravilhoso do... Ai, o pai maravilhoso, Jack. Mas, enfim, ele, em Gilmore Girls, ele é o Jess. Ele é ali o bad boy, assim, garoto errado, assim, mas que é o garoto certo, assim, sabe? E ele, eu acho que é o terceiro namorado da Rory, que a gente tem primeiro o Dean, que na verdade é o Sam de Supernatural, né? Que eu sempre achava isso engraçado, que ali ele tem o nome de Dean, e agora eu esqueci o nome, o Diário do Padalecki. E depois a gente tem o Logan, que é o garoto que faz aquele The Resident, eu acho que é aquela série de médicos. Acho que é ele que faz, o loirinho aquele. E todos eles são meio errados pra ela, assim, nenhum tá ali, o Dean é o primeiro namorado, então tá, tudo bem, faz sentido não dar certo. Aí o Jazz é aquele garoto que quer demais dela e, tipo, quase que Rachel Ross, assim, que não precisava ser. Não, o Logan, desculpa, isso é com o Logan. E com o Jazz, assim, tem alguns problemas, mas é o garoto escolhido, mas ainda assim não é o garoto perfeito, principalmente nas temporadas antigas. Agora ele voltou nessas temporadas finais, assim, com outra roupagem, assim. Mas é problemático ali as enrascadas românticas da Rory. Eu quero finalizar com um casal que eu lembrei agora, que eu já escrevi sobre eles na Vigília, e que é o pior casal de filme que existe, que é Summer e Tom, de 500 Dias com Ela. E eu sempre vou sustentar a tese de que Summer não é a pior pessoa do mundo. Tem um texto meu com este título na É Vigília, muito bom, leiam e entendam. recomendo demais. É muito bom esse texto aí, amiga. Parabéns. Obrigada. Mas agora eu quero finalizar esse bloco com imaginações da nossa cabecinha linda, com casais que existem ou não existem, mas que a gente já shippou demais. Eu vou começar assim, jogando um fraquinho aqui, e eu quero que todo mundo pense em outros. O primeiro que eu vou jogar é Joey e Rachel em Friends. Eu acho, ele aconteceu muito brevemente e eu acho que tinha muito potencial, tipo Monica e Chandler. Faz bastante sentido e na época, eu não, nas primeiras vezes que eu assisti, eu não gostei deles juntos, mas depois eu vi que fazia muito sentido. Fazia muito sentido ele se apaixonar por ela, ele que não tinha tido, assim, realmente relacionamentos de verdade, sabe? E aí ele passou a morar com ela e realmente ter um relacionamento saudável com uma mulher do dia a dia, assim, e acabou se apaixonando, que faz muito sentido, assim. E eles juntos eram um bom casal, eles tinham uma boa dinâmica, como amigos eles também, que moravam juntos, que é muito importante essa dinâmica, né? Eles se davam super bem, e depois eu passei a aceitar que sim, realmente eles seriam um ótimo casal, e o Joey foi um... Foi muito, muito fofinho, muito perfeito, assim, né? Em toda essa situação, porque ele se preocupou com o Ross, que era amigo dele, ele quis fazer a coisa certa com ela, então acho que realmente é um ótimo chip. E durante a gravidez dela, ele foi a melhor pessoa que ela podia ter. Muito melhor que o Ross, que era o pai do filho dela. Da Phoebe. Sim, tipo, de uma forma bobinha ali, mesmo sem, primeiro ele propôs pra Phoebe, né, porque achou que era ela que tava grávida, depois propôs pra ela ali, naquele primeiro momento, porque pra ele, qualquer uma das amigas dele que precisasse de ajuda, de apoio, ele estaria lá, e se precisasse casar com elas, ele casaria, e ali já mostra um pouco de toda a fofura do Joey, né. E vocês, quem é que vocês shippam aí? Deixa cara, eu não shippo, tá? Como assim? Pode não, não. Não, é que eu não shippo esse casal, mas eu sei que muita gente shippa, entendeu? Ah, tá, eu achei que não shippava ninguém. É, eu achei que não fazia shippa. Não, eu escrevo fanfic. Eu ganho pago pra escrever fanfic. Eu fiquei pensando, nossa, Fernanda, que triste, tu não pensa em nenhum casal fictício. Não, nossa, o que eu mais faço é pensar nisso, entendeu? Mas é em outro nicho, né? Mas tá. Mas tem muita gente que shippa Harmony. Né, que é Harry e Hermione. Ah, então. Ah, eu, real. Eu gostaria. Eu ia ficar mais feliz do que Ron e Hermione. Sabe que quando eu assisti. Lá vem o fandom. Você tá escutando o fandom correndo? Porque eles vão nos atacar. Ai, não, mas é que a Gina, ela é desnecessária. Bem, eu tenho pavor da Gina. Então. Rindo de nervoso. Rindo de nervoso. Mas, tipo assim, sabe que quando... Assim, a primeira vez que eu assisti Harry Potter, assim, assistindo como uma criança, ano após ano, quando eles não ficaram juntos, eu fiquei muito chateada. Antes mesmo de conhecer o que era shippar, pra mim era muito óbvio que o Harry ia ficar com a Hermione. Pra mim era, tipo, que, assim, eles eram um casal de inteligentes e ativos do grupo e o Ron era bobalhão, assim, a terceira vela, assim, vamos dizer, né? E pra mim aquilo ali era muito óbvio. E quando não foi pra esse caminho, eu ali, criança, chocadíssima, sabe? Sei lá, criança pré-adolescente, sei lá, chocadíssima com aquilo ali. E depois fui assistindo de novo e eu aceitei que fazia muito sentido, que era muito fofo, Hermione e Rony, mas sempre fiquei com aquela pulguinha ali atrás que perguntava, e se eles tivessem ficado juntos? Que faz muito sentido. Ai, meninas, eu tava revendo aqui que a gente fez ano passado uma lista muito especial, que não foi no Dia dos Namorados, mas foi no Dia dos Namorados, ou seja, foi no dia de São Valentim que a gente fez aquele Casais Improváveis que shippamos, lembram? Então, tá. Sim. Lendo aí? Tô lendo aqui, tá lá no site da Vigília, gente, é Casais Improváveis que shippamos, especial de Dia de São Valentim. E vou ler aqui e a gente vai discorrendo juntas sobre cada casal rapidamente, tá? Primeiro ali da lista realmente é o Joey de Friends e a Tahani de The Good Place. Ah, a gente misturou séries, né? A gente misturou séries pra ver casais que fariam sentido juntos. Então, ela tem um arco meio esquisito, né? E eu acho super engraçado ela com aquele cara que é um impostor em The Good Place, mas eu acho que com o Joey podia ser uma coisa bem engraçada, assim, os dois juntos. É, eu acho assim que após aquele amadurecimento da Tahani, ela poderia se dar bem com um cara como o Joey, assim, na questão de Hollywood, de que ambos estavam à procura de um amor, assim, de certa forma, não necessariamente à procura, mas estariam prontos para um amor, e mas que a questão toda de Hollywood, daquele espaço ali que eles teriam em comum, né, eu acho que faria sentido. E o próximo da lista, Mulher Maravilha e Viúva Negra. E agora sim que dá para escutar o fandom dos dois vindo nos atacar. É, agora sim, a treta. Mas a gente nem dá bola pra isso aí. Cara, que casal incrível que ia ser, né? Nossa. E se fosse um trisal, eu colocava Capitã Marvel junto. Meu ou Deus. Ou dava pra ser Capitã Marvel e Jessica Jones, um outro casal. Meu Deus. Meu Deus. Segurem-se. My gay ass is quaking, tá ligado? A gente tem aqui dois casais. Mulher Maravilha e Viva Negra e Jessica Jones com Capitã Marvel. Vocês concordam que esses casais são legais? ótimo. Ser... Mulheres invencível. Poderosas. Invencíveis, que se apoiariam, né, uma a outra, que iam salvar o mundo juntas, na base da porrada e na base do carinho também. Mas não adianta de casais com essas quatro pessoas. Podia acontecer qualquer coisa no mundo. E elas iam resolver. Nossa, a definição do tanto faz. Tá, e essa aqui foi tu, essa sugestão. O Simon, de Com Amor, Simon, e o Jughead, de Riverdale. Aí que tá. Cara, ninguém consegue tirar da minha cabeça que o Jughead tem algum aspecto queer nele, tá ligado? Tipo, ele não fala sobre isso e tal. E, tipo, eu acho que ele e o Simon iam dar tão certinho. Faz muito sentido. Porque o Simon é todo, tipo, tentando descobrir as coisas, e o Jughead é super na dele, e tem essa coisa meio, ai, eu sou um e-boy misterioso, sabe? Ele fica assim, ai, fica quieto, só quer carinho. Acho que daria muito certo, realmente. Queria. E o próximo da lista seria Mrs. Maisel e o agente Holden Ford, de Mindhunter. O que que tu acha disso aí, Bruna? Esses foram... Eu que shippei, porque eu acho que, em primeiro lugar, que eles vivem em épocas muito parecidas. A Mr. Maisel vive pelos anos 60 e o Holden Ford pelos anos 70, então ali eles já estão numa temática parecida de datas. E, além de que são um casal, ia ser um casal muito divertido, assim, e os dois trabalham e viajam a trabalho, então isso não seria um problema para esse casal. E a Miriam, Mr. Maisel, ela é uma personagem que ela não precisa de homem, assim. Só que ela, ao mesmo tempo que ela se daria, acho que, super bem com o Holden Ford. E eu gostaria desse casal, porque eu acho que o Holden Ford ia ficar muito mais divertido se ele tivesse uma namorada tão legal quanto a Mr. Maisel. Aqui a gente fez de bônus, então, não por casal de ficar junto, mas de amizade, que seria uma... que dariam muitas risadas pra gente, que seria um crossover incrível, que seria a Grace, a Frankie e a Lydia, que é a abuela de One Day at a Time. E eu acho que podia botar a avó da Jane the Virgin também junto nesse... Ai, com certeza! Nesse quarteto, e eu queria tomar um chá com bolo com elas. Total, fazer umas loucuras aí por aí, porque elas são nada convencionais. Chegou o momento que a gente vai indicar coisas legais para vocês lerem, assistirem, curtirem nesse período que a gente ainda tá de quarentena. E eu vou começar indicando uma graphic novel que eu li do Maurício de Souza Produções, que é Tina Respeito. É uma graphic novel da Fefe Torquato, que fala... Aí conta a história da Tina, que a gente já conhecia, a personagem super hippie que aparecia nas historinhas da Mônica, que estava sempre com a pipa e com o rolo, mas dessa vez ela aparece mais madura, mais velha e com um desenho totalmente diferente. Agora ela é uma jornalista recém-formada e que vai trabalhar numa redação, mas... acontece uma coisa com ela que acontece com muitas e muitas... Dá pra dizer que com todas as mulheres ela sofre machismo e assédio. E é muito legal a história. Eu li, assim, super rápido, porque a gente se envolve com a história mesmo. Então eu recomendo muito. É da Panini. E tu, Bruna? Eu tenho várias indicações, na verdade. Eu vou falar sobre todas elas aqui. A primeira é uma série documental da Netflix chamada História, direto ao assunto, mas que na verdade é tipo pra ser História, History 101, né? Tipo assim, primeira classe de história, assim, que fala em alguns episódios curtos de 20, 30 minutos, assim, sobre algumas questões muito importantes e que trazem dúvidas, assim, por exemplo, corrida espacial, ascensão da China, o surgimento e a importância dos plásticos no mundo, o petróleo do Oriente Médio. Então são episódios curtinhos, mas que recapitula a história e diz os principais pontos que a gente precisa aprender sobre isso. Acho que, sei lá, pra galera que tá no ensino médio é muito importante, pra galera que vai fazer ENEM, vestibular, tem várias questões ali importantes, mas pra quem curte história em geral, até de uma forma mais fácil e bem divertida, assim, a história direto ao assunto é bem legal. Recomendo, tá na Netflix. Eu andei assistindo recentemente Não Fale com Estranhos, na Netflix, que é uma... Acho que eu já... Não sei se eu já recomendei essa. Mas é uma série... Uma minissérie baseada num livro de Harlan Coben, que é um escritor de suspense bem conhecido. E super indico. E recentemente, agora, eu terminei Little Fires Everywhere, que eu comentei mais cedo aqui no podcast. É da Amazon Prime. Que tem a Kerry Washington e a Reese Witherspoon. E é uma produção incrível, uma série maravilhosa. Que tem poucos episódios, acho que são 9 ou 10. De mais ou menos uns 50 minutos de duração, e fala basicamente sobre racismo e maternidade, e é uma série densa, assim, que constrói os personagens, te mostra que as coisas nem sempre são como elas parecem ser, tem várias tretas, quem curte Big Little Lies vai curtir, mas ela também tem uma pegada um pouco diferente. A gente já gravou vídeo agora, não sei exatamente quando que vai ser lançado esse podcast e o vídeo, mas a gente já gravou vídeo sobre essa série aqui, pro canal do YouTube da Vigília, então deem uma olhadinha no que a gente achou sobre a série, sobre a nossa nota, tem crítica no canal. E essas são as minhas recomendações, eu acho. Eu quero muito ler esse livro. É minha vez? Eu tava dizendo que eu quero muito ler o livro sobre o Pequenos Incêndios em Todos os Lugares. Eu tô lendo. É bacana? Quero ler. É bem forte. Eu decidi pegar alguns livros que tratam sobre conteúdo racial, sabe? E eu tô lendo The Hate You Give, que é o ódio que você semeia em português. E eu tô lendo o Little Fires Everywhere também. E eles são ambos bem pesados, assim. Mas vale a pena, sabe? É, assim, a própria série, ela é bem, assim, principalmente nesse momento que a gente tá vivendo, assim, pode ser meio gatilho, mas eu acho que a gente precisa dessas reflexões, dessas implicações, e como eu comentei antes, a série, ela traz isso de uma forma bem escrita, bem produzida, assim, sabe? Então, por mais, às vezes, difícil, a gente precisa também acessar esses conteúdos, assim, né, que incomodam um pouco a gente, mas que a gente vai aprender alguma coisa, que vai gerar, assim, uma pulguinha entre as orelhas nos perguntando mais sobre as coisas no dia a dia, sobre como a vida é diferente para algumas pessoas, né? Como é a nossa realidade, como é a realidade do outro. Cara, eu queria continuar de uma maneira muito mais leve, tá? Porque eu tenho uma indicação que é muito ruim, e por isso que ela é muito boa. É ruim, mas é bom. O famigerado. Sabe quando algo é tão ruim que é bom? Sabe, tipo, filme trash, assim, sabe? Que é tão ruim que fica bom. Então, eu tenho uma coisa com minhas amigas gringas que é chamada Bad Book Club. Que é, tipo, a gente escolhe livros que são muito ruins pra ler todas juntas e ficar mandando pedaços desses livros num grupo, sabe? Só entre a gente. E, recentemente, a gente começou a ler livros da Sylvia Day. Sim, ó, nada contra ela, entendeu? Eu acho que existe um nicho que gosta do que ela escreve. Mas, tipo, ela veio logo depois do sucesso de 50 Tons de Cinza. Então, é um romance, tipo assim, hetero-erótico, muito clichê. Sério, é muito, muito clichê. Todas aquelas coisas clichê. Ai, o cara que é rico, a mina que é a secretária, sabe? E daí... Sim. Sério, é muito, muito ruim. E daí cada um de nós tá lendo num idioma, o que deixa isso ainda mais engraçado. Porque tu vai vendo como as coisas vão trocando. Ultimamente eu tô estudando bastante espanhol. Eu tô tentando voltar a ter um espanhol muito bom. Eu tô lendo No Te Escondo Nada, que é o primeiro de uma trilogia. Eu comecei lendo pelo terceiro. Eu tava isso parece errado. Que a Shakira vai começar a cantar, né? Mas o terceiro? Assim. O terceiro que é Atada a Ti. Com certeza, cara, a Shakira vai começar a cantar. Né? E é, tipo, muito, muito aquelas coisas que tu olha e tu pensa, como é que isso aqui foi vendido? Tipo, é tão ruim que é bom, sabe? Tipo, ai, começa com a mina num táxi em Nova York, sabe? Ai, eu adoro. É lixado. É, tipo assim, ó, eu gosto de muita... Eu gosto de conteúdo ruim. Ruim que eu digo. Eu, inclusive, a Tainá fez uma playlist pra mim que se chama Músicas Ruins pra Bruna, que ela é o sucesso dos anos 2000 e dos anos 2010. Eu adoro escutar aquela playlist. E a quantidade de plays que aquela playlist tem é a maior de todas as playlists que eu já fiz. E eu vivo botando, divulgando meu Twitter e as pessoas sempre se interessam. E eu gosto muito de filme de Natal. E filme de Natal é sempre o clichê de Nova York. As pessoas vão passar o Natal sozinhas, e daí aparece outra pessoa, e daí... É um filme de Natal. A família bem engontada, problemas com a família, mas todo mundo acaba bem. E que às vezes a gente não precisa de um... Eu gosto muito de conteúdo, tipo, eu adoro This Is Us, mas eu não posso fazer maratonas de This Is Us, porque senão eu vou ficar desidratada. Então... Sim, porque só tu sabe quanto tu gasta na terapia, tá ligado? Exato. A minha terapeuta, inclusive, falou... Eu já tive na terapia falando sobre This Is Us, inclusive. Então, às vezes, a gente precisa do conteúdo ruim. Eu quero dar mais uma indicação, pera. Uma indicação minha. Tipo, eu percebi, tá? Entre vendo online... Que muitos amigos meus, muitas pessoas próximas, sabe? Andam dizendo que, tipo, bah, eu não tô conseguindo ler o quanto eu lia antigamente e tal. Ah, quando eu era adolescente eu lia muito mais. E tem vários estudos que explicam a gente tá desaprendendo a ler livros cronologicamente, sabe? Porque demora tudo muito para acontecer. A gente vive numa sociedade que é muito mais rápida, sabe? A gente não tem paciência para ver aquele romance se desenvolvendo e tal. O que eu tenho para dizer? Eu indico todo mundo a ler fanfic. Sério, é muito bom porque a gente pensa que é uma coisa meio boba e tal, meio adolescente, mas não é, sabe? Tem fanfics de não importa o que que tu for ver, sabe? Tipo, ai, tu gosta muito de uma série e tu shippa aquele casal. Eu sei que, por exemplo, tem várias fanfics de Lucifer, sabe? Sim. A série. E, sim, tipo, várias... É muito legal porque tu usa uma coisa que já existe, né? Tu tem uma caracterização de personagem e o tipo de escrita é sempre diferente. Então pode ser bem legal. É de graça, sabe? Tem vários sites que oferecem fanfic em vários tipos de idioma, sabe? Então, tu pode ler, e tem coisas muito grandes, sabe? Assim, ah, tem 200 mil palavras, tem coisas muito pequenas, tipo, tu pode ler um conto, que é uma one-shot, de, tipo, 1000 palavras, só pra tu poder voltar a ler, sabe? E a gente às vezes pensa que ai, tem que ser como era 50 Tons de Cinza, né? Que é uma fanfic que virou livro e acabou nisso. Nem toda fanfic é sexual, entendeu? Mas toda fanfic tem um plot único, sabe? Então, tipo, tu vai encontrar um maior nível de aleatoriedade que nunca seria publicado, sabe? Porque existem várias coisas que tu tem que passar pro teu livro ser publicado, pra tua história ser publicada, a não ser que tu seja independente. Então, como aquela de graça, criado de fã pra fã, tu tem uma liberdade artística, sabe? Muito maior. Vale muito a pena ver se vocês gostam de uma série, se vocês gostam de algum herói. Com certeza tem fanfic sobre ele. É muito bom ler. Eu queria ler, dizer assim, que tem fanfic até sobre novela, que já apareceu na minha timeline. E tudo bem, tem uma fanfic muito mal escrita, porque esses dias eu li uma de Fina Estampa, que era horrível. Primeiro que tu começou errado, né? Mas apareceu na minha timeline, eu cliquei e amei. Não pode falar isso pros outros, dá vergonha. Mas a pessoa que tava escrevendo melhor na tal da fanfic. Ah, eles tentam, né? Mas às vezes eles não conseguem. Tá, é isso então, meninas. Indicaram bastante coisas. Sim. Então a gente vai encerrar esse podcast. Eu agradeço vocês a terem participado, agradeço os ouvintes que escutaram. E podem sempre sugerir temas pra gente no Twitter ou no Facebook, no nosso grupo do Facebook, ou até no Instagram. A gente tá sempre de olho lá. Então, se vocês quiserem que a gente debata algum tema específico, é só mandar. E também pode mandar e-mail para podcast@visilianerd.com.br. E não se esqueça de seguir o Sala de Vigilância no Spotify, no Deezer, no iTunes, colocar em playlists e compartilhar com os amigos e avaliar. Então é isso, valeu!